Eu quero ouvir vocês. Caminhou pela casa, ligou a TV. Chorando baixinho pra não me acordar. Tiver precisando de amigo pra desabafar. Yeah. Vem! Escolhi você pra ser minha. E sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus! Vamos já, ei! Vem, vem! Se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Já é tarde. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa. Tudo que um homem precisa, porque tudo que um homem precisa, porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Ei! Muito bom! Que delícia, mano! Que delícia! Que delícia!